Seu prazer é só dar poder conhecer o dia a dia. Quem vai permanecer, quem vai honrar ou quem vai fraquejar, somente o tempo dirá. Liga meu povo que permanece abraçando as ideias, o conto da ilusão, falsas promessas. Liga aqui, político é maquiavélico, fica ligeiro se não cai no lero lero. A mesma história de sempre se repete, na estrada o desvio, no atalho se perde. Entre a razão, uma esperança da nação, wow, entre os milhão, afago da corrupção. E os malufi vão se multiplicando, vão sendo acusado, vão ganhando absolvição. Compra o executivo e paga o judiciário, esquema de acerto parlamentário. Tranquilão, tudo sob controle, é só assinar. Superfaturamento tudo irregular, e os palhaços se levantam e caem. Cai a mixa do mau uso do dinheiro público e assim vai. Deputado Wildimar Moreira pilantra, deu o corte na moeda e na grana. Entendeu comunidade e o peso do voto. Se o bang tá louco, o erro foi nosso. A cada dois anos tão voltando, é mó disputa pelo um pote de mel. Cada cidade, estado, maldito coronel. Favela não pode ficar de chapéu atolado. Vai eleger mais uma vez esse candidato. Deu mancada no passado, recentemente. Iludiu, mentiu a nossa gente. Ainda bota fé por um pingado de café tomado no boteco. Cabo eleitoral metido a esperto. Meu candidato é o mais certo, correto, honesto. Vai defender a favela lá no congresso. Não vejo sucesso nessa fita não. Dona Maria muda de opinião. Esse homem não é mau, é um homem bom. Dona Maria, esse homem é oposição. Inimigo número um da nação. Seu candidato é o sucessor do antecessor, antecessor dos antecessores. Manipuladores, causadores de milhares de dores. Família que vem de prefeito, vereadores, que tem ligação com senadores, governadores, deputados federais, estaduais, que tem ligação com a nova ordem mundial. Redução populacional, política do mal. Quem poderá resolver? Poderá me responder? PT, PMDB, PSDB, Bonedi, Bandibon, GM90, Gangmaster 90. Ideologia aqui é fundamental. Consciência ex-atual, valeuzão. Viva aí, é nosso lema aqui. Pedi pra chegar, peço pra sair. DJ Isaac nos toca disco, risca aí. Vai que vai, deixa cair. Deixa cair. Brasil, Brasil, país tropical. Político é maquiavélico. Paraíso fiscal. Favela não pode ficar de chapéu. Ordem e progresso em prol da corrupção. Ordem e progresso, soberania. Inimigo número um da nação. Lembrado Gasparini com a corja de enganadores. Insanos e podres, sedução de horrores. Politicagem deixa no veneno, no ódio. Aqui o dono no jogo é o bode expiatório. Com munição, aprendiz percebeu. Que merda é merda, aproximou, fedeu. Arrasta, compromete. Arrasta, siga que pede. Na era do petróleo eu vejo tudo loucão. Eu vejo oposição, lado a lado com a situação. Negociação que custa ouro, a dinastia. Eu vejo Collor pagando simpatia. Sorria, o cara tá de volta. Apoiado pela escória demagoga e sódida. Ordem, progresso, soberania. A zona liberada, sacanagem e orgia. O verdadeiro inimigo aqui do pobre. Tá de terno e gravata, tira nós de lock. Sistema, poder público, descarado, arrombado. Rouba de olho nu e é imunizado. Criaram leis pros próprios benefícios, que passam um pano pros interesses ilícitos. Transparente tráfico de influência, coerência de acordo com acerto e recompensa. Mas não esquenta que tudo tá firmão. Pobre ignorante garante a má eleição. Sendo assim, o ciclo vicioso. Justiça do povo sem moral, enganaram de novo. Igualdade social cada vez mais distante. Os direitos desiguais são constantes. Entendeu, favela? O peso do voto, seu bang tá louco. O erro foi nosso. Horário nobre interrompido, na televisão muita promessa e blá blá blá. Tudo ilusão, eles prometem mais saúde e educação e acabar com as favelas com planos de habitação. Aí, irmão, tome cuidado com tapinhas nas costas. Entra ano e sai ano, é tudo a mesma bosta. O esquecimento se alastrou de norte a sul. A sombra do descaso eu vejo a olho nu. Saúde em queda, desemprego em alta e o desvio de verba. Nossa, que palhaçada. O Arruda em Brasília desviando horrores. A propina os favorece em troca de favores. Brasil, Brasil, país tropical. destaque do futebol, destaque do carnaval, reconhecido por todos de modo internacional. Tão desviando sua grana pro paraíso fiscal. Ilhas Caimã, Estados Unidos, gastar no Tio Sam, não acho isso bonito. Mensalinho, mensalão, envergonhou a nação. Ordem e progresso em prol da corrupção. Isso teve um começo e está longe do fim. Até quando no Brasil tudo vai ser assim? De promessas o povão por aqui já tá cheio. Vamos nessa então, pra sair do perreio. Só depende de nós recuperar o perdido. Em dia de eleição seu voto é decisivo. E pra vocês digo quem sou, prazer, tô no ar. Abracadabra, essa bandeira sempre vou carregar. Itapevi, Ribeirão Preto, numa só voz. Sou Janderson, digo revolução é com nós. Na humildade cheguei, agradeço o espaço. Comunidade, lhe peço que entendam esse recado. Tem que ser sábio, astuto, inteligente ao votar. Na tecla verde o futuro cabe a você confirmar.